O tema a ser colocado aqui hoje é mortos-vivos. O que nós podemos entender por mortos-vivos? Antes da gente falar um pouco disso aí, a gente vai tentar tentar lembrar. Eu acho que todos nós aqui presentes, se não todos, mas quase todos, já uma vez ou várias vezes assistimos, né, aqueles filmes que passam na televisão, em canal aberto, em canal de assinaturas, que são os mortos-vivos, a revolta dos mortos-vivos, a revolta dos zumbis. Ah, tem uma quantidade enorme de filmes que fala sobre essa questão de mortos-vivos, literalmente falando. São mortos que saem das sepulturas, certo? E que vêm no meio das pessoas encarnadas, como nós, a tentar se alimentar. Eles, inclusive, são canibais. Eles praticam canibalismo. Vocês já devem ter assistido isso aí, né? E isso está em todos os canais. A gente, de vez em quando, assiste. Ou, se não assiste, a gente vê propaganda de que vai passar tal filme. Mortos-vivos daqui, zumbis daí, que é a mesma coisa, pelo menos literalmente falando, pelo cinema, digamos assim, né, pela ideia cinematográfica, zumbis e mortos-vivos seriam mais ou menos a mesma coisa. Bom, vamos agora aqui esquecer um pouco dos filmes e vamos se lembrar do que o Espiritismo nos fala nessa questão, sobre essa questão das pessoas que já partiram, que seriam, entre aspas, né, os mortos. Irmãos nossos que já partiram para a espiritualidade. O que o Espiritismo fala, afirma, racionalmente? Que existe uma interação, existe uma relação, ou existe um intercâmbio de ideias, de influenciação dos espíritos desencarnados para com nós, espíritos encarnados. Existe uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material, que é assim que nós vivemos, certo? Esse é o exemplo do Espiritismo, exatamente, racionalmente falando, o Espiritismo nos diz que existe realmente essa interação entre os espíritos encarnados e espíritos nós encarnados, que seria o quê? Uma analogia àquela relação entre os mortos-vivos que saem lá dos túmulos e vem tentar, digamos assim, se alimentar das pessoas que estão vivas, certo? Isso é fato, que a gente comprova nos filmes, e o Espiritismo nos comprova que existe essa inter-relação, só que de outra forma. Umbral. Alguém já deve, a maioria das pessoas já deve ter lido ou ouvido falar do umbral, que seriam os locais aonde estão, digamos assim, aqueles irmãos nossos que desencarnaram e que, por algum motivo, eles não conseguiram ascender a um plano espiritual um pouco mais elevado, a uma colônia espiritual, e eles estão, então, nesses umbrais. Só que a gente tem que se lembrar que esses umbrais, eles não são um lugar totalmente fechado, estanque, aonde ninguém pode sair, que está lá no espaço sideral. Não. Umbral, ele existe e ele está aqui na nossa crosta terrestre. É uma projeção que está aqui na crosta terrestre, num outro plano. Exatamente, num outro plano, que a gente não consegue visualizar. O que que acontece? Essas entidades espirituais que estão ali, elas não estão presas lá. Ninguém, não tem lá um porteiro que diz assim, olha, daqui tu não pode sair. Eles também têm um certo ponto de livre, certo, digamos assim, não seria um certo ponto, mas até um certo nível de livre arbítrio, de liberdade, para vir aqui na crosta terrestre, se frequência houver, para vir aqui fazer o quê? Se alimentar, sim, de nós encarnados. Mas qual é o alimento que ele vem procurar aqui, de nós encarnados? Aí aparecem as obsessões. Aquelas obsessões, a obsessão simples, a fascinação, a possessão, e a gente percebe tantas coisas, tantas atrocidades que acontecem e a gente não encontra explicação, são essas, digamos assim, pode ser essa maneira em que essas entidades espirituais, elas consomem, de certa forma, esse ser humano a tal ponto de levá-lo a cometer atos que não é de sua própria vontade, mas sim da vontade da entidade espiritual que o está influenciando. Então agora nós vamos fazer uma analogia ou uma comparação. É meio nojento aquilo que a gente vai falar aqui, mas nesses filmes dos mortos vivos, sempre eles querem se alimentar do quê? Em primeiro lugar, da massa encefálica. E lá aparece às vezes aquelas cenas lá horripilantes, eles batendo na cabeça das pessoas e tentando tirar o cérebro para se alimentar do cérebro. Do cérebro, da massa encefálica dos nós vivos. O Espiritismo nos diz o quê? Que, da mesma forma, as entidades espirituais que acham frequência, de igual forma, igual frequência de nós encarnados, eles chegam e quase que da mesma forma eles querem sim se alimentar de nosso cérebro, influenciando-nos. E às vezes de forma extremamente eficiente em nossas atitudes, pensamentos e palavras. É uma outra maneira de nos devorar. E eles nos devoram muitas vezes. 80%, 75%, 80% dos nossos pensamentos, das nossas ideias, vêm de entidades espirituais que estão ao nosso redor. É uma comparação. Aqui, os filmes nos dando uma ideia cinematográfica daquilo que acontece. E o Espiritismo nos dando uma ideia racional daquilo que acontece todos os dias com todos nós. São verdadeiros mortos-vivos, que são os irmãos espirituais que já estão desencarnados, que vêm tentar nos atingir através da influenciação mental para nos poder influenciar. De fazer com que aquilo que eles querem, a gente faça. Uma outra comparação. Nesses filmes aí, sempre existe uma turma de, eles chamam de os mocinhos, ou os cientistas, ou algum, que tenta criar um antídoto, ou uma fórmula mágica, para tentar fazer com que as pessoas que estão vivas aqui no nosso planeta não adquiram o vírus que provocou aquela mutação desses mortos, que provavelmente tenha acontecido pelo ar ou provavelmente pela água. Então a água infiltra lá nos cemitérios, chega naqueles corpos, os corpos reacendem, sobem lá da terra e eles vêm procurar se alimentar das pessoas que estão vivas. O que acontece? Qual é que é o antídoto que o Espiritismo nos ensina? Qual é que é o antídoto que o Espiritismo nos ensina para se precavermos contra essa influenciação perniciosa, bastante eficiente às vezes, desses espíritos que estão ao nosso redor? Consigo nos atingir? Ora, é fazermos o bem. Existe no Livro dos Espíritos a questão número 469. Então lá existe assim, o Kardec perguntou para aqueles guias espirituais que ajudaram ele a escrever essa obra fantástica, né, o Livro dos Espíritos, número 469. E ele pergunta assim, qual é que seria a melhor maneira de nós afastarmos os maus espíritos de nós? Qual é que é a melhor maneira? Aí o espírito chega e diz assim, a entidade que o ajuda a escrever esse livro, né? Chega e diz assim, é praticar o bem, fazer o bem e nos doarmos totalmente a Deus. Então, lá, nos filmes, eles tentam criar um antídoto, né, para fazer com que a gente não adquira aquela doença no momento de ser mordido por aquele morto. E o Espiritismo nos diz que nós temos somente um antídoto eficaz, eficiente, benéfico, que é o de fazer o bem, não importa a quem, praticar o bem e nos doarmos inteiramente a Deus. Então, isso a gente tentou aqui fazer um comparativo entre esses filmes, que até é aquilo que, digamos assim, que nos sugestionou a dar esse tema, né, a colocar esse tema em questão, de que realmente existem sim esses mortos vivos, mas não nessa questão de que acontece na tela lá do cinema ou da televisão. Acontece aqui no nosso dia a dia, que se nós deixarmos a nossa frequência vibratória de viciações das nossas invirtudes, das nossas imperfeições, enfim, de todas as nossas mágoas, ressentimentos, deixarem aflorar e deixarem fazer com que isso tome conta de nosso coração e da nossa mente, nós vamos ter um morto vivo, ou melhor, morto vivo, nós vamos ter uma entidade espiritual que, de certa forma, entrou na nossa frequência e vai ficar no nosso lado, nos sugando, influenciando-nos de forma extremamente negativa, influenciando-nos nas palavras, nos atos, nos pensamentos, e tudo isso através do nosso cérebro. Ele está consumindo, devorando o nosso cérebro. Então, essa foi a analogia, a comparação que a gente tentou fazer entre o mundo espiritual que o Kardec coloca, né, e esses filmes que, de certa forma, são ficções, é uma ficção, mas toda ficção tem um fundo de verdade, porque senão ela não existiria. Obrigado.